36 a bordo, Alterno Galeão, 4 horas e 20. É 3454, chame o controle 198 aos 46. 198, bom dia. 7 Alfa, repórter Anderson, 7 Alfa, 7-3-3. 7-3-6, agiliza o táxi na medida do possível, ingresso quilo, pátio 3, repórter para ingresso no pátio principal. Estará ingressando na quilo do pátio 3 do 6700. Autorizado, ingresso quilo, repórter para ingresso no pátio principal. Portará para o... confirma, vai entrar pela quilo, pátio 3 e reportar para o pátio principal, isso? Afirmo. Ok. O solo azêmica 63 Luno está na 01, já acionado para pushback, autorização. Pushback autorizado, reporta táxi. Vai reportar o táxi. Solo Salvador, muito bom dia. Esse é o papá Romeu Vitor. Papá Romeu Vitor, Recife, qual nível? É o 330, então, por gentileza, eu teria saída prevista, feita a decolagem da 107. 33, saída pouca. Saída pouca da coluna da 107, muito grato. Só 54, autorizado o Pro de Aracaju. Muitíssimo obrigado, Pro de Aracaju, tá 3454. O 6726 vai manter a posição na saída do pátio 3 e aguardar o portão 2. Aguardando o portão 2, o 6726. Ingresso Delta, torre 2612. Delta, 2612, Andressa, 733. O 982 da Gol, 49, direito 219. Direito 219, Gol no 982. Salvador, bom dia, Gol no 982. 982, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Reporte para ingresso, Pátio 1. Então, Alfa, Kilo, e reporta para ingresso, Pátio 1, Gol no 982. Posição é 3? Não, vai Alfa, Kilo, via Pátio 3, reportará para ingresso, Pátio 1. Portão 04 do Pátio 1. Ah, ok, entendi. Então, via Alfa, Kilo, via Pátio 3. Parte do ingresso do Pátio 1, posição 04, obrigado. Boa, solo, Avianca 63, o Nuno para o táxi, POB 105, autonomia de 4 horas, hotel na Galeão. Da 3454, chame Recife, 126, decimal 85, e alterna 12545. 3685-2545, obrigado, bom dia. Deus. Solo Salvador, o triplo Papai Romeu Vitor está pronto para acionamento. Romeu Vitor, acione um minutinho para cópia. Já está na autorização, vou confirmar só a transição. Gente, muito grato. Chamará pronto para ataque e cópia o Papai Romeu Vitor. Gente, já quer copiar? Permitido, copia então. Autorizado Recife 330, pela Operu 58, na coluna 7, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 198, torre 286, transponder 5047. Então, Navegação autorizada 330, via 353, Recife, sai da Fuca, sai para Caju, decola com a esquerda. Acena 5047, controle 1998, torre 118, decimal 1. Segundo Papa Romeu, Vitor, chamar a próxima para trás. Meu Vitor, correto, está no patinho? Afirmativo, a aero está. Bem, está, aero está, qual PV? Capitão 05. Quem sua borda, chame a torre, 186 para o táxi. Bem, muito obrigado, bom dia. 7-2-6, está autorizado por 2? Autorizado, portão 2. Turno 982, de passagem para estudar a Avianca, que é ingresso a Delta, após ingresso Kilo, ok? Sim, turno 982. 6311, ingresso a Delta, 1286 para viagem. Autorizando ingressar na Delta, 1286. Obrigado, bom dia das mães aí pra todo mundo. Valeu, obrigado. 02, tráfego da companhia iniciando corrida agora. Aguarde pista livre, a cabeceira deslocada no 1200 metros. Sim, cabeceira deslocada no 1200 metros, até 3602. Avianca 6311, está no ponto de espera aqui da O0, cabeceira deslocada, pronto para decolagem. Gente, o Avianca mantém posição, aguarda instruções. Mantendo posição, aguardando instruções, Avianca 6310. 3602, autorizado pouso, cabeceira deslocada, 090 com 4 nós. Desde pouso, está 3602. 3733 Atan, decolado 53098, tem um bom. 098, 3733. 4. Então, gente, via Alfa Juliette, portão 4, com 982. Salvador, eu tava 3733, muito bom dia. 3733, contato radar. Saída agora e segundo nível 380. Parou 380 sem restrição, tá 3733. Caminho mantém após o tráfego que pousa. Autorizar a galera e manter após a passagem do tráfego. Qual nível, Miguel? 220, papai em curso, agora cópia. Dael. P02, Romeno, Sol 55, direita, 121, decimal 9. 219, Olivrota, 3602. 2 Salvador, muito bom dia. O triplo Papá Romeu Vitor estacionado, pronto para táxi. Largada aérea. Autorizado táxi, chama ingresso no 7, ajuste M14. Gente, muito grato, triplo Papá Romeu Vitor. Puxinete está livre, corrigiu. O avião que está livre, 060 com 4. Autorizado a decolagem 6319, cruzeiro no 0. Alfa Juliette, portão 5, 3602. Ufi, prossiga. Coordenação 040 do Google. Salvador, Papa Romeu Vitor, para ingresso e alinhamento no 7. Está autorizado a alinhar e manter. Informe pronto, Romeu Vitor. Está livre alinhar e manter. Informaremos quando pronto para decolagem, Papa Romeu Vitor. Chame 6319, chame o controle 198 ao 57. 198. 6319, decolado no perfil da Gole, cruzando 1300 pés. 6319, contato radar, sai da Gole, suba nível 340. Sai da Gole, 340, vem. 6319. 3733, chame Recife 1288 e alterna 13325. 288, alterna 13325. Grato, bom trabalho. 3733. Mete. Wolf, cópia. 040, Flamengo, 17 direita, da El, após direto, 198, 186, 0155. Direto, 2 a bordo. Seu controle. Controle, o Avianca 6319, solicita estar presente o direto Gole. Cruzado direto Gole, Avianca 6319. Cruzado Gole, Avianca 6319. Só um minutinho. Zulu Golf modifica a saída para Coral. Sou em Salvador, o Papa Romeu Vitor está alinhado. O Vitor está livre em 080 com 8 nós. Autorizado, puxa, aguardando cópia. Papá Romeo Vitor, decolou 01198, bom voo. Tomara controle 1198, bom dia. Controle Salvador, nosso cordial bom dia, esse é o Papá Papá, Papá Romeo Vitor, decolado, saída Puca. Romeu Victor, contato radar, acenda Puca sobre o nível 330. Ciente, acendendo ao nível 330, Papá Romeu Victor. Uno 397, autorizado táxi para o ponto de espera. Cabeceira deslocada via Juliette, Alfa e Delta, está pronto para copiar. Autorizado para Ilhéus, no nível 220, pela direto, decola da pista no zero, após a decolagem curva direita, saída da El Leda, Ilhéus. Frequência do controle 1198, torre 1186, acione 5057. Autorizado, chama o ingresso. Aviaca 6311, chame Recife 1288 e alternando 3325. 1288 3325, Aviaca 6311. O Juliette da Kilo está pronto para iniciar o lançamento. Deu o lançamento, Kilo, chame para a descida. Romeu Victor, chame agora Recife 126.85 e alterna 12545. Centro Recife, frequência 12685, alternando 12545, voo do Mixão. Solo Salvador, gol 1983, para autorização de tráfego, Guarulhos. 400, seguinte da Papá. Voo 1983, aguarde a coordenação, altimetro 1-0, 1-4. Gente, aguardando, 1-0, 1-4, altimetro, voo 1983. Voo 1983, pronto para copiar. Pronto para copiar, 1983. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 400 pela rota Peruísque 58. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva à direita. Saída Gole e transição Gonza. Controle 1-9.8. Torre 1-86, acione 5062. Ciência autorizado, Guarulhos 400 via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0, curva direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle 1-1-9-8, torre 1-1-8-6 e o transponder 5-0-6-2, gol 1-9-8-3. Gol 1-9-8-3, cotejamento correto, reporte para acionamento. Reportará 1-9-8-3. Sola 767-26, seguinte da Papá, solicito 330 para Recife. Confirmando, é o Webjet 6726. Firmo. Aguarde a coordenação para Recife, altímetro 1-0 no 4-6726. Na escuta. Circular 09-198. Bom. Controle, bom dia. Papatã Lima Zulu Golf, decolada 1-7, perfil Coral 040. Lima Zulu Golf, suba para o nível 040, saída Coral. Guardião 01, não, controle. Guardião 01 no controle Salvador. Controle Salvador, Guardião 01. Prossiga 01. 01 passou pela sua intenção aí, todo Salvador. 7, Guardião 01, informe fora Itapuã. Comará Itapuã 01. O 397 está livre, 150 com 62. Dona Chamitô e 18-6, bom pouso. 18-6, bom pouso, Guardião Verão. comandou Guardião 01. Confirma. Guardião 01 em Pituaçu para retorno a Salvador. Guardião, prossegue, forma final do pátio do Gré, Guardião. Forma na final 01. Controle de Salvador, muito bom dia, gol 10 no 4, descida para 150 com a Papá. 397, contato radar, sendo da El, suba nível 220. Zulu 397, decolada ao Zulu 298, bom voo. 198, logo. 014, informação Papai, descida para 150. Gol no 014, identifique, chega na Mari, deixa para o 050. 050 na Mari, gol 10014. Lima Zulu Golfo. Sigo. Lima Zulu Golfo está cruzando 3000 em subida, solicita 045, dá presente com lance de regra de voo. Modificar 213, suba para 045, informe estimado de pouso em Tubarão. 1334 Zulu. Copiado. Zulu Lima de 397, passa no 030. Gol no 397, contato radar, saída da El, suba nível 220. 220 na Dael, posso dar pode voar ele, posso ler? 118,6, transponder 5067, 6726. 6726, cotejamento correto, chame para acionamento. Camará. Coral, positivo. Cruzado Coral. Tem presente pro de Coral, 397. Guardião 01 na final, parte do Gré. 140 com 08, Guardião, informe o solo controlado. 140 com 08, o solo controlado, 01. Solo, atleta 6726, ano 2, para o pushback, acionamento. Autorizado, chame para o TAC 6726. Camará, 6726. Gol no 260, onde ele fica, chega da mar e deixa para o 060.